Isso é um absurdo. Nós estamos no momento da economia que não podemos ter reserva de mercado por um segmento, um setor que vende produtos que vendem no supermercado e o supermercado não podem vender produtos que prescindem de receituar o médico. Com a rejeição do requerimento de urgência, o projeto que autoriza os supermercados a venderem medicamentos que não necessitam de receita médica terá que passar pelas comissões de Seguridade Social e Família e de Constituição e Justiça. Se aprovado nas duas, poderá ir diretamente ao Senado, sem passar pelo plenário, a menos que haja recurso contra a tramitação conclusiva nas comissões. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma boa noite para você. A Voz do Brasil retorna. Rede Fronteira de Comunicação. A união do Sul pelo rádio. Abra teu coração e sinta esta magia no ar. Esta magia no ar. RFC. Até na hora certa, 8 horas. Mais de 137 mil novos beneficiários podem retirar cartão cidadão nesta quinta-feira no Rio Grande do Sul. Supremo aprova aumento de salários dos próprios ministros em 18% e medida vai causar efeito cascata. Chuva em Santa Catarina causa estragos em diversas regiões e Defesa Civil mantém estado de alerta. O tempo é seco em Porto Alegre, agora faz 15 graus. A previsão para o estado é de tempo seco e frio na maioria das regiões. Trânsito. Fluxo normalizado na 118 em Alvorada, onde havia lentidão em razão de acidente. Ainda resta movimento mais intenso na terceira perimetral em Porto Alegre, entre a Nonoá e a Cavalhada, no sentido norte-sul. A EPTC não atende acidentes neste momento. Segue lentidão na 287 em Veracruz para trabalho da perícia em local onde houve acidente com morte hoje à tarde. Com trânsito Iantâmbara. Em GZH. Um levantamento do Centro Estadual de Vigilância em Saúde mostra que 54% das crianças estão desprotegidas da vacina da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Os dados são referentes a crianças entre 5 e 11 anos, sem a aplicação da primeira ou da segunda dose da vacina. No momento, 314.144 crianças ainda não receberam a primeira dose, o que equivale a 32% do total de crianças nessa faixa etária. Se forem acrescidos os não vacinados com a segunda dose, o número chega a 523 mil. O Exército Brasileiro informou em uma nota hoje que não indicará um novo membro da corporação para compor o grupo criado pelo Tribunal Superior Eleitoral para acompanhar e fiscalizar as eleições. O representante das Forças Armadas no Comitê de Transparência até a semana passada, Coronel Ricardo Santana, foi descredenciado pelo TSE após publicar notícias falsas em redes sociais sobre as eleições e as urnas eletrônicas. Segundo o Exército, o posto ficará vazio porque a decisão do tribunal foi unilateral. Notícia na hora certa volta na Rede Gaúcha Sat às 9 horas. Para a Rádio Gaúcha, Ramon Nunes. Os sistemas agroflorestais, conhecidos como SAFs, aproveitam melhor o uso da terra, pois produzem alimentos e preservam o ambiente. O ambiente fica menos vulnerável às mudanças climáticas e amplia a absorção de carbono na atmosfera. Os SAFs facilitam a infiltração da água no solo, reduzem o escoamento superficial, protegem a microbiologia e retêm os nutrientes. É urgente substituir uma agricultura que fragiliza os solos por outra capaz de restaurá-los.

provar de manhã com desgosto o gosto de um café mais amargo. Vila Bacaju, São Almeida! Coisa maravilhosa, São Almeida! Continue na sintonia. Mais músicas. O WhatsApp da Marajá está mudando. Anote o novo número 559-9731-6803. Mande sua mensagem direto para nosso estúdio pelo WhatsApp 559-9731-6803. Comércio e Representações Paraíso, na Bento Martins 2516. Telefone 3231-1680. Convida. Ouça aqui na Marajá, às sextas-feiras, das 21 às 24 horas. Cantos da Fronteira. Doar sangue é um ato de amor e muito mais. Por isso, compareça bem alimentado ao saguão do hospital no dia 14 de setembro, entre 8 e 11 horas da manhã. Uma campanha do Rotary Clube Rosário do Sul Centro. Apoio de Loja do Alemão, Itaqui Peças e Ferramentas, Farmacentro e Farmabis, Zaf Confecções, Quarto RCC, Campo de Instrução Barão de São Borja, Padaria do Bozó e Rádios Marajá AM e Antena 1 FM. Horas 34 minutos. Marajá, o som da fronteira que você conhece. Rede Fronteira de Comunicação, a união do sul pelo rádio. Abra teu coração e sinta esta magia no ar. Mais ouvida em Rosário do Sul, 12 graus. Ouvi uma voz muito meiga me chamar, que me dizia: quero encontrar contigo. Reconheci que era alguém que eu desejo. Minha intenção é ser bem mais que teu amigo. Não se arrependa, venha logo ao meu encontro, que junto a mim tu estás livre do perigo. Serei teu anjo e o teu guia protetor. Farei de tudo pra ganhar o teu amor, e tu farás dos meus braços teu abrigo. Te darei tudo aquilo que quiseres, entre outras coisas a migalha do meu pão. A lei divina vai unir-nos para sempre, porque o vigário vai selar nossa união. Não vou negar, tinha outras pretendentes, eu fui sincero para elas, disse não. Neste momento, pra que todo mundo veja, no altar sagrado, no recinto desta igreja, vim me entregar de corpo, alma e coração. Você também por inteira será minha. Desejo ver-se entregar-me com carinho, e os maiores prazeres que houver no mundo se aquecerão no calor do nosso ninho. Colhemos flores delicadas com perfumes, porque os anjos nos livraram dos espinhos. O nosso lar eu comparo com um castelo, nosso romance entre outros é o mais belo. Com esta mulher que Deus pôs no meu caminho, estás feliz por ouvires minha canção, tá orgulhosa porque eu tenho qualidade. Eu só não sei porque o infiel destino proporcionou a nossa desigualdade. Porém eu sei que o amor não tem fronteira, e para amar não há limite de idade. Eu nasci antes e você nasceu depois. Somente agora nos encontramos os dois, e um sem o outro não terão felicidade. Querida, esse nosso amor não pode continuar. Você casou-se com outro, com outra vou me casar. No coração que foi meu, hoje não há mais lugar. No coração que foi teu, é outra que vai morar. Por ser o seu grande amigo, que eu quero me tão ferir e não destruir teu lar. Por ser o seu grande amigo, que eu quero me tão ferir e não destruir teu lar. Parece que nós nascemos com a sina de nos amar. Porém o destino diz que é hora de parar. Cuidas de quem te pertence, que eu tenho de quem cuidar. Enxugue o pranto do rosto, quero te ver chorar. Eu sinto a dor que tu sente, mas uma paixão recente me obriga a te abandonar. Eu sinto a dor que tu sente, mas uma paixão recente me obriga a te abandonar. Se eu reencarnar novamente, podemos nos encontrar na estrada de um mundo novo. Iremos recomeçar, já que na vida atual não deu pra continuar a nossa história de amor. Aqui precisa acabar. Agora encontrei com esta, e os dias que ainda me resta, com ela vou desfrutar. Agora encontrei com esta, e os dias que ainda me resta, com ela vou desfrutar. mais nada o que faça, meu juramento quebrar. Comparo ela a uma estrela que veio me iluminar. Saudades de outros amores, quais águas foram pro mar. A gaita velha soluça, eu abro o peito a cantar. Em verso agradeço a sorte, só Deus me mandando a morte, pra bem de nos separar. Em verso agradeço a sorte, só Deus me mandando a morte, pra bem de nos separar. Rádio Marajá. A programação que faz a diferença. A mais ouvida. Thank you. falei, foi o recado que ouvi nos avisos lá da rádio, cá pro Rincão do Itapevi. Mãe e filho passam bem, foi o recado que ouvi nos avisos lá da rádio, cá pro Rincão do Itapevi. Tomei um banho, fui pra faixa, esperar o alegrete, num cantinho pinga-pinga, mas levando esse ginete. Chegando ao povo, fui direto para um quarto do hospital. Era um baita de um guri, com a cara desse bagual. E pensei logo, cá comigo vai ser um pera estudado, pra não viver o que vivi a vida toda enforquilhado. Pra não viver o que vivi a vida toda enforquilhado. Mãe e filho passam bem, foi o recado que ouvi nos avisos lá na rádio, cá pro Rincão do Itapevi. Mãe e filho passam bem, foi o recado que ouvi nos avisos lá da rádio, cá pro Rincão do Itapevi. Quero que seja igual a mim, honesto, puro e verdadeiro. Respeite sempre o semelhante e seja um baita de um parceiro. Passou o tempo, ele cresceu, não quis saber da faculdade. Lida de campo não conhece, só a malandragem da cidade. RFC. Resolvi te escrever algumas linhas para que possas entender meu sentimento, já que não queres me encarar olho no olho. Lendo esta carta saberá meu sofrimento. Faz tanto tempo que deixei de procurar alguém na vida que eu pudesse me envolver. Não quero a fama de andar com uma e outra, não acharei o que encontro em você. Sorriso lindo, um olhar encantador, tens a beleza que se iguala a uma flor. Seu jeito meigo, coração sincero e puro, lindo, eu te juro que tu és meu grande amor. Chance pra provar que eu te amo. Quero um encontro com você em algum lugar. Sentir no peito o coração pulsando forte. Há tanta coisa que eu preciso te falar. Linda, não sabe o que eu sinto por você. Quando souberes, com certeza me ouvirá. Quem sabe ainda eu terei a grande sorte de ter você olhando no meu olhar. Nós te mostramos caminhando lado a lado, assim meus sonhos serão realizados. Fica contigo por toda a minha vida, aí então eternamente namorados. Chance pra provar que eu te amo. Quero um encontro com você em algum lugar. Senti no peito o coração pulsando forte. Há tanta coisa que eu preciso te falar. Linda, não sabe o que eu sinto por você. Quando souberes, com certeza me ouvirá. Quem sabe ainda eu terei a grande sorte de ter você olhando no meu olhar. Nós de mãos dadas caminhando lado a lado, assim meus sonhos serão realizados. Ficar contigo por toda a minha vida, aí então eternamente namorados. Apaixonado demais, isso todo mundo vê. Que a causa dessa paixão é você, você, você. Tô apaixonado demais, isso todo mundo vê. Que a causa dessa paixão é você, você, você. Você diz que me adora, que me ama e me quer ver. Que vai voltar sem demora, espero e você não vê. Me judiar tanto assim é coisa que não se faz. Meu bem, volte para mim. Tô apaixonado demais, tô apaixonado demais. Isso todo mundo vê. Que a causa dessa paixão é você, você, você. Tô apaixonado demais, isso todo mundo vê. Que a causa dessa paixão é você, você, você. Apaixonado demais, isso todo mundo vê. Que a causa dessa paixão é você, você, você. Tô apaixonado demais, isso todo mundo vê. Que a causa dessa paixão é você, você, você. Deito na cama e não durmo, ela faz lembrar você. Sozinho não me acostumo, já não sei o que fazer. Se você não vir depressa, eu vou ter que ir atrás. E não tem quem me impeça, tô apaixonado demais. Tô apaixonado demais, isso todo mundo vê. Que a causa dessa paixão é você, você, você. Tô apaixonado demais, isso todo mundo vê. Que a causa dessa paixão é você, você, você. Marajá AM, 660 kHz, a voz da fronteira. Meu amigo radialista, você deve estar cansado de tanto falar meu nome, repetir meu telefone, mas eu tô desesperado. Meu amigo radialista, desculpe eu estar te amolando. É que a sua audiência tem a nossa preferência e você é a voz do. Então lê meu recado de novo. Tô procurando alguém pra namoro. Procuro uma pessoa de 20 a 50 anos, a fim de amar e dividir os planos. Esteja sozinha e queira ser feliz. Procuro alguém pra relacionamento sério. Cansou de viver infeliz. Meu amigo radialista, o seu programa formou tantos casais. Repete mais uma vez meu pedido. Tô sentindo que agora vai.

Com o mercado de trabalho cada vez mais competitivo, ter experiência na área desejada é fundamental para ganhar a vaga. Para os caminhoneiros, a história não é diferente, não. Aí tem aquela questão, como ter experiência com tanta dificuldade para conseguir o primeiro emprego? Bom, pensando nisso, o SESC Senat, em parceria com empresas do setor de transportes, está realizando um projeto social chamado Menor Aprendiz, que capacita jovens entre 14 e 16 anos. O programa consiste no aprendizado profissional na própria empresa. Todos recebem, além do salário, vale transporte, vale refeição, cesta básica e plano de saúde. Os jovens possuem tutores que coordenam as atividades do projeto. São aulas práticas e teóricas de manutenção em caminhões, informática, contabilidade, trâmites fiscais, entre outros. Há tutores também para os que desejam, no futuro, assumir o volante de um bruto. Nesse caso, eles têm aulas teóricas de mecânica, legislação de trânsito, direção defensiva, econômica e funcionamento de rastreadores. E quem se destaca tem grande chance de ser contratado pelas empresas. Brasil Caminhoneiro. Vamos abrir nossa seleção musical. Vambora, Sérgio Reis canta Pinha do Pinheiro. Vou em fandango, danço tango e se tiver um gostoso arrasto até eu danço até o amanhecer. O pinhão dá na pinha e a pinha no pinheiro, arrasta a pedra em Minas da Mineiro. O eu ai lá em Minas da Mineiro e o pinhão dá na pinha e a pinha no pinheiro. Estou pensando em matutando sobre a rosa uma cabocla formosa, natural de Guaxupé. Já fiz meus planos e até o fim do ano, com a rosa eu junto os panos, vamos ter arrasta-pé. O pinhão dá na pinha e a pinha no pinheiro, arrasta-pé dá em Minas da Mineiro. O eu vai lá em Minas da Mineiro, e o pinhão dá na pinha e a pinha no pinheiro. O eu Brasil Caminhoneiro. É, turma, Brasil Caminhoneiro tá cada vez mais digital. Ó, tem Brasil Caminhoneiro no Facebook, no Instagram e no nosso canal do YouTube. Você já se inscreveu em nosso canal? Não? Então corre lá, rapaz, e ativa o sininho. Aí toda vez que pintar um vídeo novo, você recebe um alerta. E curta os vídeos, clica no joinha que você ajuda a gente. Brasil Caminhoneiro, o seu canal do transporte. A Goodyear leva o seu caminhão mais longe. O novo pneu Kamax SGN2 oferece quilometragem imbatível, 7 anos de garantia e muitas vantagens. Bem-vindo à nova geração. Acesse pneuscaminhão.goodyear.com.br e confira. Brasil Caminhoneiro. Sérgio Reis e Fernando Riquetti estão apresentando Brasil Caminhoneiro. E tem viajante pedindo para encostar. Eu vou abrir caminho para o meu amigo Murilo Carvalho. É sua vez, parceiro. Aí, pessoal, tudo bem? Escuta, será que está faltando caminhoneiro no Brasil? Ó, segundo uma pesquisa da CNT, está faltando, e é muito mesmo, viu? Praticamente todas as grandes transportadoras têm muitas vagas. Tem transportador aí que está precisando de 50, 60. Eu vi uma transportadora lá de Santa Catarina que está precisando de 96 caminhoneiros. É muita gente, né? E realmente é interessante que o maior número de oportunidades de trabalho para caminhoneirada está lá em Santa Catarina mesmo. Mas também está em São Paulo, Minas Gerais. E claro, falta caminhoneiro também no Paraná, no Rio Grande do Sul. Ou seja, quase no país inteiro, não é verdade? Bom, falando em verdade, o grande desafio é encontrar profissionais com qualificação e treinamento, né, para tocar o bruto aí nas estradas. Então, o que parece faltar mesmo, sabe o que é? É mais escolas, viu? Do tipo desenvolvido pela FABET, lá em Santa Catarina, ou então em São Paulo também, né? Ou então até mesmo esses cursos do SESC e SENAT para a formação de caminhoneiro, onde os jovens, né, o pessoal mais novo, possa aprender na prática o que é ser caminhoneiro e se especializar um pouco, não é? Eu sei que a grande dificuldade hoje de contratar gente, e isso é verdade, as transportadoras dizem, é que tem muito caminhoneiro que não tem uma boa formação, não tem um curso do MOP e tal. Então é preciso realmente mais formação, mais para que essa mão de obra especializada também até ganhe um pouco mais, né? É preciso investir em formação, em especialização, pessoal. E olha, a gente vai continuar pelo trecho, sempre buscando mais notícias e boas informações para os nossos amigos caminhoneiros. Brasil Caminhoneiro. Música da boleia. O lugar da maquiagem hoje é sombra de tristeza. Sua boca tá sem cor e antes era tão vermelho. Seu cabelo que era lindo hoje só fica preso. Sintomas de um coração que não saiu ileso de uma relação. Só te falta um conselho bom. Você precisa se amar primeiro. Não esperar o amor no segundo. Nem se importar com a opinião de terceiros. Sai desse quarto, lá fora tem um mundo. Mete na cara um sorriso. Manda tristeza pros quintos. Yeah, yeah, yeah, yeah. Manda tristeza pros quintos. No lugar da maquiagem hoje é sombra de tristeza. Sua boca tá sem cor e antes era tão vermelha. Seu cabelo que era lindo hoje só fica preso. Sintomas de um coração que não saiu ileso de uma relação. Só te falta um conselho bom. Você precisa se amar primeiro. Não esperar o amor do segundo. Nem se importar com a opinião de terceiros. Sai desse quarto, lá fora tem um mundo. Mete na cara um sorriso. Manda a tristeza pro espírito. Brasil Caminhoneiro. Na estrada existe uma família que você pode confiar. A nova família de extra pesados da Volkswagen Caminhões e Ônibus tem a força e robustez que você precisa e o conforto e segurança que cuidam de você a cada quilômetro. Acesse vwco.com.br, conheça essa família de perto e confira nossas ofertas. Novos gigantes Volkswagen, sob medida para o seu negócio. Volkswagen. Juntos salvamos vidas. Brasil Caminhoneiro. Sérgio Reis e Fernando Riquetti estão apresentando Brasil Caminhoneiro. Estou de volta com o Brasil Caminhoneiro e vamos continuar a entrevista com Mococa e Paraíso. Como é que? Qual foi o momento mais importante da carreira de vocês? E agora tem. Ah, todos os momentos tem, é lindo, tem altos, sério, e baixos, mas agora a gente. Pra hoje tá alto, é. Eu sou alto, tá comigo. Graças a Deus, claro, né? É. Nós tivemos muita sorte e nós já de cara gravamos na 3M o primeiro disco, gravamos essa moda aqui, ó. O IP. Olha o vindo do sucesso dessa turma aqui. Não é brincadeira, não. Mococa Paraíso. Suas ordens. Quando há muitos anos fui aprisionado nesta cela fria. Do segundo andar da penitenciária, lá na rovia, quando o jardineiro plantava um ipê, e ao correr dos dias ele foi crescendo e ganhando vida enquanto eu sofria. Meu ipê florido junto à minha cela, ai Sérgio, hoje tem altura de minha janela. Só uma diferença há entre nós agora. Aqui dentro as noites não tem mais aurora. Quanta claridade tem você lá fora. Ipê florido. É uma verdade, o cara é detento, está dentro da cela lá mas fora. Mas tem a história dessa moto. E o IP tem o sol, né? Como é que foi o IP em Paraíso? O Zé Fortuno estava vindo da cidade do centro, indo para casa, com o cunhado dele. Chegando ali no Canandiru, furou o pneu, ele parou, ficou ali. Aí o cunhado dele estava trocando o pneu. E o Zé saiu na escada e olhou, e viu uma pessoa dando a mão para ele. Ele não sabia, não sabia. Ele fez de conta que era um prisioneiro. Aí ele inventou essa história. Mas era prisioneiro. Se estivesse na cela, era prisioneiro. Já pensou. E aí, não era o IP. Era uma... Seringueira que tem na beira. Aí ele fez um IP florido. Olha que cabeça. Essa é do Zé Fortuna. Na letra do Zé Fortuna eu musiquei. Você musicou. É. A gente é da antiga, né? Eu tô com 59 anos de carreira. Graças a Deus, né, Sérgio? Então, forte e bonito. Fala aí, completo e bonito. Bonito, charmoso, canto bem, modesto e mentiroso. Eu achei uma foto outro dia. Eu tinha um carreiro de pardinho num campo de futebol. Tinha essa foto em casa, fiquei numa felicidade, que eu não tinha nada a registrar. Tá sempre com o Tião Carreiro, ele vinha em casa. Não gravava, não fazia foto, nada. Aí achei essa foto. Um dia eu tô com ele lá em São José do Rio Preto. Ô, Padu, vão comigo numa frangada aí, vamos fazer um som com os caras amigos meus. É isso que ele gostava. Falei, vamos lá. Aí lá fui eu. Aí eles cantaram uma música e eu fiquei apaixonado. Lá no meio da turma, cervejada e frangada. Eu passei na sua terra, já era de madrugada. As luzes da sua rua estavam quase apagadas. Fiquei horas recordando a nossa vida passada, o tempo do nosso amor que se acabou tudo em nada. Ei, eu vou trazer isso aqui pra gente gravar aqui, Amor e não sei o que mais é o nome. Eu gravei pra mim. Amor e Saudade. Amor e Saudade. Mas fiz um arranjo de cordas, meu amigo. Ei. Loucura. Então essa era a minha vida com o Tião Carreira, aquela farra danada. Você, e música dançante? Vocês já cantaram muitas? Nós temos um pouquinho, tem. Tem. É agora, tipo Wesley Safadão, assim? É, mais ou menos. É Mococa Safadão? E bastante. Mas é legal. Tem uma brincadeira que o Mococa fez. Uma vez a gente estava num show e deu um problema na iluminação da rua. E ele começou a ficar impaciente e eu estava no piano. Nesse dia ele virou pra trás e falou: dá um dó maior. Eu dei. E ele saiu cantando em inglês. Mas eu vou te falar. O inglês é. Quem não tem estudo é tapiação. É embromeixa. Entendeu? É embromeixa. Menino da porteira em inglês. Lá de Pesmahamichos e que te as mídia o Fabius vai. Lá de Pesquemes e os fale. É Bichos e. Never mind. Não, ninguém canta nada. Eu vejo, é só tapiação. Porque o povo tem que estudar, né? Agora, quem entende, o japonês tá rindo lá, porque ele sabe inglês, né? Muito bem, amanhã a gente volta com esse papo gostoso com Mococa e Paraíso. Brasil Caminhoneiro. É, caminhoneiro, a vida na estrada é boa, mas não é fácil, não. Para aguentar o tranco para o meu caminhão, lubrificante é Petronas Urânia. Com Urânia eu sigo tranquilo, com meu motor firme e forte, pronto para cruzar o país. Petronas Urânia, sempre forte para o trabalho. Brasil Caminhoneiro. Sérgio Reis e Fernando Riquetti estão apresentando Brasil Caminhoneiro. Ansiedade é uma das questões que mais prejudicam a qualidade de vida das pessoas nos tempos atuais. Mas como identificar seus sintomas, hein? Como saber se você está enfrentando crises de ansiedade? Para saber mais sobre esse assunto tão importante, está com a gente o Dr. Dirceu Rodrigues Alves, especialista em medicina de trânsito. Doutor Dirceu, como uma pessoa ansiosa deve se preparar para conduzir um veículo? Olha, a ansiedade, dependendo da ansiedade, né? Tem que pensar em fazer um tratamento, fazer uma terapia, procurar um psicólogo. Agora, a ansiedade, que é aquela comum que todos nós temos, né? Um pouquinho, ficamos ansiosos porque, pô, tem que trabalhar, estamos atrasados. E essa ansiedade aí, ela é facilmente superável, é só o sujeito se concentrar, ser responsável, é importante, né? Cumprir as suas obrigações. Mas antes, respirar, oxigenar esse organismo, oxigenar esse cérebro, melhorar, se equilibrar internamente para que essa ansiedade seja minimizada e possa executar, logicamente, as suas atividades. Doutor Dirceu, Abramet, Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, tem alguma pesquisa que possa nos revelar quem é mais ansioso, mais estressado no trânsito? O homem ou é a mulher? Você veja que o número de acidentes com mulheres são bem inferiores aos dos homens. Ela é cuidadosa, ela tem medo de danificar o carro, ela tem medo de causar um acidente, atropelar. Ela é muito cautelosa e essa cautela leva ela, muitas vezes, a se atrapalhar na rua. E nós, homens, julgarmos que ela atrapalha o trânsito. Na realidade, nós é que atrapalhamos. Ela é que está sendo cautelosa, está sendo zelosa. Nós atrapalhamos porque corremos, fazemos coisas totalmente diferentes do que ela faz com essa cautela. O número de acidentes é bem menor, danos materiais é bem menor com a mulher, e daí o seguro para ela é bem mais barato que para o homem, né? O homem é agressivo no trânsito, ele não respeita muita coisa, ele desobedece, ele faz tudo que não deve fazer. Agora, o estresse dela é natural. Todos nós temos que ter estresse. O estresse faz parte da nossa vida, certo? É o cuidado, é o zelo, é a liberação de adrenalina, noradrenalina, para você se defender em determinadas situações. Então, nós temos estresse. Você está estressado no momento, o companheiro está estressado, eu estou estressado. Então, todos nós estamos estressados em função do dia a dia da gente. Uns mais, outros menos. Agora, doutor Dirceu, qual é a melhor postura que o motorista deve ter ao enfrentar engarrafamentos, trechos em obras nas rodovias, ou então tendo que entregar a mercadoria num prazo certo? Qual o comportamento ideal que o parceiro deve ter nessas situações? Todo trabalho, a gente precisa ter um planejamento. Nós precisamos planejar. Amanhã eu tenho que viajar para Belo Horizonte, eu tenho que planejar essa viagem. Por onde eu vou, por onde que eu vou gastar menos, por onde eu não tenho pedágio, por onde, não é? Eu tenho que planejar isso e, logicamente, buscar a alternativa melhor, a alternativa que vai me facilitar a chegada a Belo Horizonte. O Waze ou algum aplicativo pode nos auxiliar em termos de mostrar um engarrafamento aqui, o trânsito mais livre em determinado local. Isso é o planejamento da nossa viagem. E quando a gente fala em planejar a viagem, nós estamos imaginando que esse indivíduo dormiu 8 horas, ele está tranquilo, acordou para a sua viagem, ele está tranquilo, ele vai, durante essa viagem, ele vai fazer paradas a cada 2, 3 horas, fazer alongamento, se esticar, fazer um exercício, fazer uma caminhada ao redor, liberando aquela endorfina, melhorando o seu estado geral, né? Para que no final, quando ele chegar no seu destino em Belo Horizonte, ele esteja tranquilo e não com dor aqui nas costas, dor aqui, dor no braço. Sabe, porque sempre acontece, pés inchados naqueles que têm mais idade ou que têm algum comprometimento varicoso. Então, tudo isso eu acho que é importante para que ele possa desenvolver essa atividade com engarrafamento, com estrada obstruída, com pedra que caiu na estrada. Eu acho que dessa maneira ele vai estar em equilíbrio para poder transitar e chegar ao seu destino sem problemas. Esse foi o Dr. Dirceu Rodrigues Alves, especialista em medicina de trânsito. Brasil Caminhoneiro. Sou na caixa, Marília Mendonça. Essa é linda demais, viu? Mais de um dia eu chegar muito estranho. Deixa essa água no corpo lembrar nosso banho. Se um dia eu chegar muito louco, deixa essa noite saber que um dia foi pouco. Cuida bem de mim, então misture tudo dentro de nós. Porque ninguém vai dormir nosso sonho. Minha cara, pra que tantos planos? Se quero te amar e te amar e te amar muitos anos. Tantas vezes eu quis ficar solto, como se fosse uma lua a brincar no seu pulso. Cuida bem de mim, então misture tudo dentro de nós. Brasil Caminhoneiro. Na estrada existe uma família que você pode confiar. A nova família de extra pesados da Volkswagen Caminhões e Ônibus tem a força e robustez que você precisa e o conforto e segurança que cuidam de você a cada quilômetro. Acesse vwco.com.br, conheça essa família de perto e confira nossas ofertas. Novos gigantes Volkswagen, sob medida para o seu negócio. Volkswagen. Juntos salvamos vidas. Brasil Caminhoneiro. Sérgio Reis e Fernando Riquetti estão apresentando Brasil Caminhoneiro. O nosso programa está quase acabando e eu vou contar uma piadinha para vocês. O motorista dirigia o carro rumo ao litoral quando foi parado por um guarda rodoviário por estar com as lanternas traseiras apagadas. Olha, ouve só. Sargento, que tragédia, diz o homem, né? Que é isso, meu senhor, eu nem vou multá-lo. Afinal, trata-se de uma pequena infração. Para o senhor pode ser pequena, mas para mim significa que perdi o trailer com a mulher e os quatro filhos. Pô, louco. O cara foi embora e largou a mulher para trás. Brasil Caminhoneiro. E como tudo que é bom dura pouco, a gente encerra o nosso papo de hoje. O Brasil Caminhoneiro é uma realização Cobran, Companhia Brasileira de Marketing. Um reco-reco nas costelas para os barbudos, para a mulherada um beijo instalado e até amanhã, se Deus quiser, ele há de querer. Brasil Caminhoneiro.

Faça tudo o que quiser.